sim. Você está na Sem Isolar, tudo bem? Sigo gripado, voz anasalada, mas tô aqui. Não dá. E neste próximo bloco, agora foi, vai ter demais, hein? A segunda música surpresa, vamos lá, mas a terceira, Whitney, e a primeira, To Door, Cinema Club. A gripe é um negócio, né? To Door Cinema Club com Handshake. Handshake, vamos bater e agitar a mão. E aí, tudo bem? Como é que você está, Handshake? Sim. sinscast.org/ondemand, sinscast.org/chat. O som do Whitney, Whitney the Bad, como eles mesmos falam, e eu sigo gripado, não repara. É do álbum Light Upon the Lake, o som Golden Days, é bem legal, né? Ah, meu Deus, que gripe! E antes teve o quê? Antes teve o som do... Nossa, o que que é esse... Nossa, eu gripado, não consigo. Deixa, esquece, apaga. Esquece que eu fiz isso. Mas é muito legal esse som, né? Do álbum Hurry Up Where I'm Where Dreamin', Hurry Up Where Dreamin', de 2011, M803, Midnight City, o nome da música. É muito bacana essa música. Eu gosto bastante. Olha eu aqui. Me sofrendo horrores com a gripe. É, e antes, a primeira lá do bloco, o que que teve? Two Door Cinema Club. É, clube não, Two Door Cinema Club. Ai, meu Deus, eu tô gripado. Isso não quer dizer que eu preciso mudar a pronúncia. O cara tá gripado. Muda a pronúncia. É, vai... Mas vamos lá, Two Door Cinema Club, até onde eu sei o vírus da gripe não é responsável por mudar a pronúncia. É, vamos lá, isso foi o Two Door Cinema Club, a primeira com Next Year, do álbum Bacon, não, Bacon não, tô brincando, Beacon, mas parece que tá escrito Bacon, né? Que legal. Eu nem gosto muito de bacon, mas, meu, é uma comida, assim, divertida, né? Os meus amigos... vegetarianos que me desculpem. Esquece. Vamos lá. Então, foi isso. Esse daí é de 2012. Vai participando, www.sensecast.org/contato, www.sensecast.org/chat, e daqui a pouquinho esse bloco tá lá para baixar no www.sensecast.org/ondemand. Eu tô gripado, mas ainda tô indo, tô conseguindo. Tá ok? Até já!